olhando os fatos e parece até que eu tô vendo. O banho de chuva, o abraço que não terminou, faltou pouco, eu lembro. Seu olhar tava tão diferente, sua boca cada vez mais perto. Se eu tivesse avançado, sinal, será que ia dar certo? Só demorou, demorou, porque tudo tem seu tempo. De hoje em diante, melhor do que antes, não dá pra explicar, foi bem melhor que encomenda. De hoje em diante, melhor do que antes, pra comemorar, posta foto e nem comenta. Ninguém além de nós tem que saber, esse amor não tem legenda. Nós tem que saber, esse amor não tem legenda. O amor dos nossos fãs não tem legenda, viu gente? Muito obrigada pelo carinho de cada um de vocês. Seu olhar tava tão diferente, sua boca cada vez mais perto. Se eu tivesse avançado, sinal, será que ia dar certo? Só demorou, demorou, porque tudo tem seu tempo. Melhor do que antes, não dá pra explicar, foi bem melhor que encomenda. De hoje em diante, melhor do que antes, pra comemorar, bota foto e nem comenta. Ninguém além de nós tem que saber, esse amor não tem legenda. Ninguém além de nós tem que saber, esse amor não tem legenda.